Momozinho, vamos fazer assim. Eu cuido de você, você cuida de mim. E aí, gostou? Entendi. Olha o que eu faço com o violão. Olha o que eu faço. Um teimosinho, um teimosinho, um teimosão. Você não é mozão? Você não me ama, não? Ô, mozão! Como é que faz agora? Não sei como é que faz. Lores, para você. Não acredito que você fez isso. Com essa voz ainda por cima? Para, né? Ele quer... Lucas, mas você é chato, hein? Eu já falei que eu não quero nada com você. Para de me ligar. Chocolates pro meu bombonzinho. Chocolate, Lucas. Eu odeio chocolate. Pega esse chocolate. Nossa, que louco. Eu gosto de chocolate. Se eu não gosto de chocolate, eu como. Não entendo. Não sei por que essas mulheres me chamam de chato. Mania, filho. Minha data sem educação. Eu sou carinhoso, sou bonito, sou gostoso. Sou tudo de bom. Eu sou até famoso lá no Instagram. Claro. Que isso, filho? Graça, eu tomar assim, no meio da rua, assim. Quem é você fica na porta dando pessoal. Pode ver mesmo? Não cobra nada, não. Isso é bom. Bom mesmo, hein, cara. Gostoso. E aí, cara, tem um pouquinho mesmo. Legal, gordinho, mas... Nossa, perdi isso. Vamos lá, tchau. Vamos lá. Acho que eu tava sofrendo, né, rapaz? Sabe de nada, hein, tio? Você achou que eu ia sofrer, mas não tinha meu plano. Sabe de nada. A minha agenda tava disfarçada. No lugar de homem era mulher. Restaurante era cabaré. Sabe de nada. Foi enganada. Você achou que eu ia sofrer, mas não tinha meu plano. Sabe de nada. A minha agenda tava disfarçada. No lugar de homem era mulher. Restaurante era cabaré. Sabe de nada. Foi enganada. Comprou essa ilusão. Achou que eu ia me afundar. Esse arrocha é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo. Vai vendo. É o que eu solto na balada que o couro tá comendo. Vai vendo. Enquanto você tá em casa, eu tô aqui no bar bebendo. Vai vendo. Postando foto com as gatas pra você ficar sabendo. Você que achou que eu tava aqui sofrendo. Vai vendo. Eu tô solto na balada que o couro tá comendo. Vai vendo. Enquanto você tá em casa, eu tô aqui no bar bebendo. Vai vendo. Postando foto com as gatas pra você ficar sabendo. Vai vendo. Esse arroxo é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo. Vai vendo. Eu... sabendo. Acorda, mozão. Amor, tinha um pesadelo horrível, amor. Sonhei que eu tava magro. Sonhei que eu tava magro. Sim, mozão. Amor, como seu barrigo enganar, amor. Não, oh. Mozão. Eu amo você assim. Meu gordinho. Amo muito, meu gordinho. Você gosta mesmo? Muito. Eu não gosto de ser magro, não. Não tinha barriga, não tinha. Não, você. Tem nada. Você é lindo assim, gordinho. Eu amo você assim, mozão. Não quero magro. Come bastante. Não come. Não, não. Come, continua não assim. Não quero ser magro, não. Não, não vai ser magro, não. Não, não, não. Não, assim. Pode comer, pode comer, pode comer tudo. Pode comer tudo. Comprou essa ilusão. Achou que eu ia me afundar na solidão. Esse é rocha pra você que achou que eu tava aqui sofrendo. Vai vendo. Eu tô solto na balada que o coro tá comendo. Vai vendo. Enquanto você tá em casa, tô aqui no bar bebendo. Vai vendo. Postando foto com as gatas pra você ficar sabendo. Vai vendo. Pra você que achou que eu tava aqui sofrendo. Oi, Fofuxo. Poxa, cadê você? Te ligando já faz 3 semanas. Com saudades, viu? Oi, bebezão. Poxa, lembra do nosso combinado? Eu ligo pra você, você liga pra mim. Eu amei a sua música, ela não sai da minha cabeça. Já sei até nova. Vai vendo. Vai vendo. Menina, tá? Tô morrendo de saudade de você. Beijo. Tchutchucão, desculpa. Se for com você, até que eu como chocolate. Me atende, ai, tô com saudade. Oi, Lucas, sou eu. Me atende, tô com saudade.